vida. Aproveita e salva a tua vida. A bênção está ao seu dispor, a maldição está ao seu dispor. Aproveita e salva a tua vida. Aproveita e salva a tua vida. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. O fim está chegando. O fim está chegando. Meu irmão, aproveita. É a hora que prepara a tua vida. Ei, ei, ei. É a hora que prepara a tua vida. Oh, meu irmão. O fim está chegando. Meu irmão. O fim está chegando. É a hora que prepara a tua vida. Aproveita. Quando chega o fim do mundo, hoje tudo parece brincadeira. Hoje tudo parece brincadeira. Mas muita gente vai se arrepender quando chega o fim do mundo.